vai subir, vida eterna é assim. Jesus Cristo hoje te diz, vinde a mim. Venha como estás, apenas abra o coração. Ele nos preparou nos céus uma mansão. Não se iluda com o mundo, não ameis esse mundo, mas siga a Cristo acima de tudo. Sua vida é joia rara para o nosso Senhor. Ele bate a porta e você sempre o desprezou. Ele quer te salvar, ele quer te ver bem. Se quiser a vida eterna, mano, então vem. O meu motivo, a razão do meu viver, me escolheu há muito tempo, bem antes de eu nascer. A minha vida entreguei e só aí comecei a viver grandes coisas que um dia eu sonhei. É por isso que eu canto, é por isso que eu rimo, pra tocar seu coração e também seus sentidos. Que há um Deus poderoso que pode transformar a história da sua vida, a saída ele pode mostrar. Ele quer fazer de você um grande amigo de Deus, entregar em suas mãos tudo o que prometeu. Uma vida no céu cheia de paz e alegria, sofrimento e dor não mais terá naqueles dias. Apenas campos verdes, ruas feitas de ouro. Deus quer te acrescentar como mais um tesouro. É só acreditar, é só confiar. A vida eterna Jesus Cristo quer te entregar. Somos aqueles que creem no sobrenatural. Somos aqueles que creem no Deus que é real. É só acreditar, é só confiar. A vida eterna Jesus Cristo quer te entregar. Jesus te chama nessa hora. Você decide seu futuro agora. Não importa a sua raça, não importa a sua cor, mas lembre do Senhor, o seu Criador. E não se esqueça, ore antes que você adormeça, e com um novo céu você amanheça. E agradeça ao Senhor por mais um dia que passou. Ele disse, filho, mais uma chance que te dou. Poderia ter voltado ontem, hoje, agora. A volta do Senhor pode ser a qualquer hora. Você tá vacilando, mas quer ter a vida eterna. Mano, acorda ou viverá a morte eterna. Acredite, não estou falando de um caixão. O inferno é fim de tudo, onde os tolos morarão. Enquanto isso, o mal tenta te corroer. Abre os olhos e você vai ver. A guerra entre demônios, anjos e arcanjos, lutando por sua vida, céus e inferno guerreando. No meio dessa luta você não pode vacilar. Se vacilar, os demônios vão te levar. Mas se quiser continuar assim, então vai, vai em frente. Deus deu livre escolha pra toda gente. Eu vou viver a vida eterna, vem também, tenha pressa. Com amor de braço aberto, o Senhor te espera. Jesus veio pra que tenhamos vida. Vida e abundância, meu irmão, então viva. É só acreditar, é só confiar. A vida eterna Jesus Cristo quer te entregar. Somos aqueles que creem no sobrenatural. Somos aqueles que creem no Deus que é real. É só acreditar, é só confiar. A vida eterna Jesus Cristo quer te entregar. Jesus te chama nessa hora. Você decide seu futuro agora. Não jogue fora essa chance, meu irmão. Por favor, faça comigo essa oração. Fique de pé, feche os seus olhos, levante suas mãos. Repita tudo o que eu disser do fundo do seu coração. Pai, eu sei que nada sou sem teu amor, por isso entrego a minha vida ao Senhor. Jesus, me perdoe por tudo o que eu fiz, por tudo o que sou, por deixar de ser feliz. Quero ir pra frente e começar uma nova vida. Do mundo não desejo, mas já dei minha despedida. Renova minha mente, dá-me um novo coração. Disposto a amar todos os meus irmãos. Faz-me crescer dentro da sua palavra. Sabedoria e graça a cada dia que se passa. Senhor Jesus, eu sei que estou sendo perdoado. Com teu puro sangue remido e lavado. Espero que hoje eu comece uma nova história também. Me faça ser fiel em teu caminho, amém. Essa é minha oração, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. É só acreditar, é só confiar. A vida eterna Jesus Cristo quer te entregar. Somos aqueles que creem no sobrenatural. Somos aqueles que creem no Deus que é real. É só acreditar, é só confiar. A vida eterna Jesus Cristo quer te entregar. Jesus te chama nessa hora. Você decide seu futuro.